bom. Começou a cabeça. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Mais uma vez estar na Tua casa, ouvindo palavras que enaltecem o Teu santo nome, cantando louvores, reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida. Mas, Pai, eu peço que, a partir desse instante, Senhor meu Deus, o João diminua e o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai. Senhor, se há nesse ambiente alguém com alguma necessidade física, necessidade espiritual, necessidade psicológica, questão financeira, questão de relacionamento, que o Senhor possa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, já está restabelecendo a saúde física, espiritual, relacionamento, saúde psicológica. O Senhor já possa estar curando, Pai, desde o início desse culto, porque é a esperança que nós temos, é a fé que nós cremos na ação poderosa do Senhor. Nós ainda acreditamos em milagre, nós sabemos que o Senhor tem uma mão poderosa que pode mudar a vida, que pode mudar pensamento, sentimento, que o Senhor pode transformar aquilo, Pai amado, que é um deserto em planícies verdejantes. Nós cremos na ação miraculosa do Teu Santo Espírito, sabemos que a igreja é conduzida pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos, Senhor meu Deus, que o Senhor continue abençoando a igreja, abençoe os que estão presentes, abençoe aqueles que não puderem estar presentes, e que a partir desse instante, Pai querido, fale aos nossos corações, Pai, fale com palavras poderosas, sabedoria que vem do alto, para que nós possamos, de fato, como já foi dito essa noite, Pai querido, que saímos daqui diferente da maneira como entramos, Pai querido. Queremos ser um crente de ação, queremos ser um crente que cremos no mover do seu Santo Espírito, queremos, Senhor meu Deus, de fato, ser atalaias, propagadores da tua palavra, ir fora para o mundo, para que o mundo seja impactado com essa tua palavra que é poderosa. Mas, Senhor, usa-nos, oh Pai, usa, é o que nós pedimos no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja. Hoje tem um pessoal que está contente, né? O pessoal tudo feliz aí, o pessoal tudo vibrando, depois de muito tempo, no Palmeiras foi campeão. Demorou. Mas, isso é isso. Sou feliz, campeão. Campeoníssimos. Eu já vivi isso. Do São Paulino. O São Paulo já foi várias vezes campeão. Cansamos, agora estou deixando para os palmeirenses aqui. A vida é feita de vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas. Se alegrar na vitória não é difícil. Se alegrar na vitória não é difícil. Gostoso. Mas passa. Passe a derrotas e aprendemos muito mais na derrota do que na vitória. Incrível, incrível. Aprendemos mais na derrota do que na vitória. Mas temos que celebrar vitória. Temos que ficar felizes. Ah, mas é coisa do mundo. Nós estamos no mundo. Nós não saímos do mundo. Nós não podemos nos deixar contaminar pelo mundo. É diferente. É diferente. Mas nós estamos no mundo. Nós temos que saber aproveitar o que Deus deixou de bom nessa terra ainda. Nós temos que aproveitar os relacionamentos, uma vitória, um time de futebol, uma plantação que dá bons frutos, uma igreja alegre, um final do ano, um relacionamento de família. Olha, nós temos que viver porque estamos na terra ainda, hein? Não queira ser só espiritual, um bom almoço em família, um passeio, um bem que adquire. Nós temos que vivenciar isso. Estamos aqui ainda. Não saímos da terra, mas o nosso olhar último é para o céu. É para o céu. Estamos plantando aqui. Vamos colher no céu. Com certeza. Com certeza. Mas nós temos que vivenciar esse momento. Nós não podemos achar que somos extremamente santos, que já não vivemos aqui na terra. Entendeu? Ah, não posso comer muito porque faz mal. Ah, não posso. Não, você tem que ir, ó, vai comer muito, mas você tem que viver a vida tranquila, usufruir o que tem de bom. Ah, mas eu não posso ter relacionamento com isso porque é espírita. Para com essa besteira, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Ah, não posso falar que ela é católica. A minha mãe é católica, eu não vou lá na casa dela, porque ela é católica. Para com isso. Não tem nada a ver isso. Você tem que ir lá, manter firme na sua fé, tá certo? Não ofender o costume dos outros, porque o seu testemunho de vida poderá converter aquela vida. Poderá converter aquela vida. Eu fico feliz quando eu vou em ambiente, e essa semana eu fui, onde lá convivem pessoas de religiões diferentes. E convivem harmonicamente. Convivem felizes. Convivem felizes. Nós temos que ter essa sabedoria. Não se deixar contaminar pelo mundo. Mas nós vivemos no mundo, pessoal. Não dá para poder excluir, virar um ET, entendeu? Um ser estranho, né? Que não conversa com ninguém, que não fala com ninguém, que não vive com ninguém. Ah, vou ver se sou campeão hoje, legal. Todos felizes, vou ver se sou campeão. Bacana. Entendeu? Nós nos alegramos que somos cristãos aqui na igreja. Não é isso, Luiz? Estamos aqui felizes. Tem um pessoal que se alegra lá no boteco. Não recebeu ainda o esclarecimento suficiente para perceber que dá para ser feliz aqui. Dá para usufruir dessa felicidade do time ser campeão aqui. Eles não perceberam ainda. Entendeu? Vão beber, vão fazer coisa errada, amanhã vão pagar as consequências. Os palmeirenses daqui vão sair daqui abençoados, porque estão felizes, usufruindo a vitória, ouvindo a palavra de Deus e não estão se contaminando pelo mundo. Tá? Então nós temos que entender isso, temos que saber vivenciar o momento. Vou chamar para a gente fazer oração para o Coutinho. Vamos lá? Vamos lá? Estenda sua mão em direção para que nós possamos orar. Está preparando aquela música, né? Tá? Senhor meu Deus, Pai amado, eis aqui uma serva do Senhor, Pai amado. Então tenha idade, mas crê na tua palavra, quer aprender de ti, vem para a igreja, Pai amado. Como ela disse um dia, brincar. É isso que Cristo quer. Que nós estejamos com o coração alegre na sua presença. Usa a vida dela, Pai querido, para que ela possa aprender mais de ti, para que ela possa propagar na família dela, os teus ensinamentos, nos amiguinhos, na redondeza, Pai querido, em nome de Jesus. Usa também aquela que vai ministrar o coração dela, Pai querido. Que a coisa esteja sendo ministrada na presença do Senhor, e os ensinamentos estejam sendo apresentados na presença do Senhor. É a oração que nós fazemos, em nome de Santo Jesus Cristo. Amém e amém. O texto de hoje é Romanos 5. Versículo 20 e 21. Romanos 5, versículo 20 e 21. O tema da pregação: abundância do pecado, abundância da graça de Deus. O texto: a lei entrou para que a ofensa pudesse abundar. Mas onde o pecado abundou, a graça abundou muito mais. De modo que, como o pecado reinou na morte, assim também a graça poderia reinar pela justiça, para que a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21. É isso, pessoal. É isso. A lei. O que é lei? A lei são estipulações de condutas que ofendem a Deus. A lei é estipulação de uma conduta que vai contra a vontade de Deus. A lei é a descrição de uma conduta que não agrada o coração de Deus. Nós sempre imaginamos que a lei bíblica é a que está no Antigo Testamento. Sempre vem, quando se fala de lei, a ideia que nós temos é, Monte Sinai, Deus falando com Moisés, 10 mandamentos, Levíticos. É essa a ideia. Não está errado. Mas está incompleto. A lei é muito mais do que isso. Em síntese, resumindo, o que é lei? Lei é todo aquele sentimento que você tem de que fez algo que não agradou a Deus. Tem calma. Nossa, não sei onde está escrito. Não sei se é em Êxodo, se é em Levítico, mas eu tratei mal o atendente do mercado. Estou me sentindo mal. Isso é lei. Isso é lei. Se você buscar um teólogo, um cara que vive comendo Bíblia, ele vai achar lá para você um versículo específico para mostrar para você aonde está escrito essa violação da lei. Ele vai achar. Mas o que eu quero hoje aqui, o meu objetivo principal é você entender o que é lei. Parte A. A parte B, mais importante, é você conseguir discernir quando Deus fala com você. A minha pretensão nesse culto de hoje, e eu oro para que Deus me use para isso, é que você, ao final, você consiga entender quando é que Deus está falando contigo. Eu, como pastor, eu não posso criar dependentes. Eu não posso criar pessoas dependentes da minha figura. Eu vou passar. E aí, quando você estiver sozinho lá no sítio, quando você estiver sozinho no seu ambiente de trabalho, você fala, puxa vida, não tem o WhatsApp do pastor para que ele me diga essa dúvida, se é Deus que está falando comigo ou se é inimigo. Então eu quero hoje ensinar você a entender quando é que Deus está falando contigo. Quando é que você violou a lei, praticou o pecado, e quando é que Deus está falando com você. Esse texto em específico, ele fala, a lei, a noção do errado, ela veio para que você tenha consciência que há algo maior. Se você fez um pecado, praticou um pecado, você tem que ter consciência que a graça de Deus é muito maior em capacidade do que isso que você fez de errado. É preciso você saber disso. Você jamais vai contar um pecado para Deus que Deus vai ficar vermelho. Nossa, com isso? Não tem jeito. Você nunca vai conseguir surpreender Deus. Você nunca vai conseguir um pecado que Deus vai ficar chocado. Jamais. Imagina, desde a fundação do mundo, hoje, nesse planeta existem 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Você acha que você é capaz de inovar num pecado, fazer um pecado diferente? Que Deus não conheça? Não tem jeito. Não há possibilidade. Todos que já passaram por essa vida. E o que é melhor, como o texto fala, onde abundou, onde veio muito pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é muito maior que o pecado. É muito maior. Ó, vou falar um absurdo, hein? Se Hitler, que matou 6 milhões de pessoas, judeus, daquele que veio Jesus, se arrependeu, pediu perdão para Deus verdadeiramente, sabe onde ele está hoje? No céu. Se ele se arrependeu verdadeiramente, ele está no céu. Você pode falar, puxa vida, hein? Mas ele fez tanto mal, mas o seu olhar está errado. Você está olhando errado. Você não tem que olhar para o que ele fez de mal. Você tem que olhar para Deus e falar assim, nossa, como é grande esse amor de Deus, hein? Como esse Deus é amoroso. Como esse Deus consegue perdoar alguém que fez tanto mal? Não creio que ele tenha se arrependido. Mas não sou capaz de julgar. Não sou capaz de julgar. Mas eu tenho que enfatizar isso. O amor de Deus, ele é muito, mas muito maior do que qualquer pecado. Qualquer pecado. Nós temos dificuldade para perdoar um que nos fechou o sinal vermelho. Nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade para perdoar um que pisou no nosso calo. Mas Deus não, hein? Deus perdoa. Deus perdoa. Ele perdoa de fato. Então a lei não é só o que está em Levítico. Não é só o que está em Êxodo, Números, Antigo Testamento, Novo Testamento. Não é. É mais do que isso. Para isso, é preciso que vocês entendam que a lei de Deus, ela não é só a que está gravada na Bíblia. Não é só. E vocês vão entender. Houve um tempo que não existia a Bíblia. Vou repetir. Houve um tempo que não existia a Bíblia. E como é que a pessoa sabia que era pecado? Há lugares ainda hoje em que é proibido abrir uma Bíblia. As pessoas não leem Bíblia. O governo não deixa, enfim. E como é que essas pessoas sabem o que é pecado? Deus seria injusto, concorda? Ah, mas eu moro aqui em Açaí, de boa, posso abrir a Bíblia na hora que eu quero, pesquisar na internet, escolher a igreja que eu quero ir, sei o que é pecado. Mas e quem nasceu lá num país onde não se pode abrir a Bíblia? Deus não está sendo justo com ele, que não pode ler a Bíblia. Deus não é injusto, hein, pessoal? Sempre olhe para Deus como a manifestação de amor. Deus é amor. Ah, mas e antes da Bíblia? Como que as pessoas sabiam que era erro? Ah, então quem errou lá estava de boa, não tem problema nenhum. Por quê? Não tinha lei? Não sabia que ia matar. Era pecado, matava. Não sabia que roubar era matado. Negativo. Negativo. Eles sabiam que é erro. O rapaz que está lá agora, lá, comemorando o jogo do Palmeiras, não abre a Bíblia, há momento que ele percebe que ele está fazendo coisa errada. Olha o xixi atrás do carro dos outros lá. É a pessoa mexendo com a mulher do outro que passa na rua lá. Tacando pedra na vidraça. Quem não sabe que isso é errado? Não precisa de Bíblia para poder falar, para mostrar que isso é errado? Não precisa. A Bíblia, ela relata o momento e ela explica, ela fala disso. De momentos onde não tinha lei escrita, mas que as pessoas sabiam que era pecado. Tem um livro muito bom, que é chamado Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Num lugar onde nunca se falou de Bíblia, onde nunca se pregou do Evangelho, em determinada época chegou lá um pregador, todo mundo convertido. Que jeito? Não tem Bíblia aqui, não tem nada. Como é que as pessoas se converteram aqui e tal? É, leu. Turma e perceber. Muito bom. Mas a Bíblia diz, Salmo 19:1. A gente vai dar uma passeadinha na Bíblia hoje, hein? Salmo 19:1. A minha Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está falando para nós que Deus fala conosco através da natureza. Já saiu à noite um céu estrelado? Você olha para o céu e fala: meu Deus, que coisa linda! Que maravilha! Já viu isso? Já aconteceu isso? Se você não... Mulher, vem nem estrela aqui, mulher. Vem nem estrela. Só que não aponta o dedo, não, porque ela se me ruga no dedo. Deu necessidade. Eu estava tentando, não estava sendo. Graças a Deus, eu estava apontando lá, ó, vamos ver se vai ser o meu. Não nasce, não. Conversa. Mas, você olha, fala a verdade. Como é que não cai aquele negócio lá? Você vê a rua, que negócio, você... Deixa eu ver se eu vi São Jorge. Pro lá São Jorge, rapaz. Eu fui lá no São Jorge, eu cheguei e já deu o cavalo de São Jorge. Você vê como que é a imaginação da gente viaja? Olha, assim, Moisés, olha. Ah, não, olha o cavalo, está se mexendo, ó. Aí perguntava para o outro: você viu o cavalo do viagem? Então você não acredita. Quem via cavalo nada? Como é que vai ver o cavalo lá? Não tem cavalo lá. Diz que o cavalo de São Jorge está na lua, conversa com ele. Mas fala a verdade. Você olha para a lua, aquela belezura, aquelas estrelas. Meu Deus, que coisa linda! Ah, Deus existe. Deus existe. E quando você toma essa consciência que a lua é bonita, que as estrelas é bonita, que aquilo é obra de Deus, sabe como é que chama isso? Olha que eu tinha hoje. Sabe como é que chama isso? Revelação de Deus. Revelação de Deus. Nossa, tive uma revelação. Consegui ver Deus na beleza de uma flor. Isso é revelação. Nossa, tive uma revelação de Deus. Consegui, através da perfeição, ver Deus numa abelha. Nossa, tive uma revelação. Consegui ver Deus na plantação de tomate. Olha que belezura. Consegui, olha, Deus. Falei com o Sr. Cesar essa semana. Você joga uma semente de soja. De uma semente nasce um saco de soja. De semente? Mas não é Deus? Como que ele consegue fazer reproduzir isso, mano? Como? É que a gente vive numa correria tão grande que não percebe Deus agir na nossa vida. Não percebe. Deus fala na natureza. Deus fala. A gente tem que olhar para a natureza e ver Deus falando. Nossa! Quem consegue reproduzir fielmente uma rosa, a beleza de uma rosa? Não consegue. Não consegue, aproxima-se, mas não consegue. Quem consegue reproduzir fielmente um céu estrelado? Você precisa entender isso. Você precisa entender que a manifestação de Deus na natureza é Ele falando contigo. O texto fala. Houve uma época que não tinha Bíblia, mas as pessoas olhavam para a natureza e falavam: ah, alguém fez isso aí. Esse alguém é muito bom. Esse muito bom é Deus. Então Deus fala através da natureza. Deus fala. O problema é que às vezes a gente não ouve, não entende, não discerne. Não consegue separar. Nós passamos um tempo na igreja evangélica e isso destruiu a igreja. Destruiu. que revelação de Deus era só quando saía fumacinha. A pessoa só acreditava na revelação de Deus quando aparecia lá um dedo na parede escrevendo: eu sou Deus e estou falando para você, Luiz, para com ele. Que isso, rapaz? Se eu ver um trem desse, eu corro. Uma mão lá escrevendo na parede. Que isso? Não, não, não. Não. Deus fala na nossa mente, no nosso coração. O dia que você olhou para o céu e pensou naquele dia, olha, que beleza de lua. Foi Deus que fez isso. Isso chama-se revelação de Deus. E sabe por que chama revelação de Deus? Porque tem gente que olha e não vê essa manifestação de Deus. Se você conseguiu perceber, é porque Deus revelou para você. A revelação, então, nesse momento, é o entendimento que você tem. Captou a mensagem? É isso. É essa a revelação. É essa a revelação. Tá certo? Não existia a Bíblia, mas as pessoas olhando para a natureza percebiam. Ó, vocês vão lembrar, passou pela escola. Como que chama o Deus dos índios? Tupã. Deus Tupã. Deus Tupã. E sabe quem é o Deus Tupã? São astros. Ele olhava para a lua. Não, isso aqui é muito beleza. Isso aqui é Deus. E pôs o nome de Deus Tupã. Pôs o nome. Eles, na ignorância, na falta de aculturamento, na falta de um conhecimento maior, eles denominaram aquilo como Deus. Hoje nós sabemos que aquilo é criação de Deus. Foi Deus que fez a lua. Mas eles, naquela pouca informação, não tinha informação nenhuma. Eles olhavam e respeitavam aquilo como Deus. Nós não podemos acusá-los de idólatras, porque a revelação que eles tiveram foi uma revelação parcial. Não foi, mas eles conseguiram ver um vislumbre de Deus ali. Quando eles olhavam para a água, que sem água eles não tinham vida, sem água as plantas não cresciam, eles falavam: ó, a água é um Deus, porque é a água que dá vida para isso. Eles estão errados? Hoje nós sabemos que eles estão errados. Por quê? Porque era uma revelação parcial. A água é a criação de Deus. Mas eles conseguiam ver Deus nisso. Estou dizendo que não ia adorar a lua, não, pelo amor de Deus, hein? Ele ia ficar adorando água. Estou dizendo que eles tiveram essa visão. Tiveram esse flash. Ó, Deus passou por aqui. Deus passou por aqui. Ele criou aquilo e criou esse aqui. Tá certo, pessoal? Então Deus fala através da natureza. Quer ver outro jeito que Deus fala? Olha outro jeito, ó. Romanos 2:15. Novo Testamento, logo depois ali dos Evangelhos. Pois de Atos. 2:15. Eu vou lendo, tá? Porque quando os gentios, eu estou lendo o 14, que não tem a lei, os gentios, pessoal, são as pessoas do mundo que não têm a Bíblia. Quando as pessoas que não têm a Bíblia fazem naturalmente as coisas que estão escritas positivamente na Bíblia, não tendo eles a Bíblia para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que esse texto fala? Romanos 2:14-15. O que esse texto fala? Ele fala que aquelas pessoas que são do mundo, que não conhecem a Bíblia, eles não fazem estudo dominical, não vêm na igreja, não lê a Bíblia, não faz nada. Mas quando eles percebem, nossa, tratei mal a atendente, a consciência deles dói. Quando eles percebem, nossa, o cara devolveu o troco para mais e eu fiquei para mim. conhece a Bíblia. Mas quando ele sente esse peso, é Deus revelando a eles o que está na lei. É Deus dizendo a eles, ó, vocês não leem a Bíblia, mas vocês sabem o que é errado. Quando um menino, 16, 17 anos, vai roubar uma mercearia, e ele ali, numa resistência do proprietário, ele mata o proprietário. Quando bate, por que bate? Tenho certeza que bate. Quando por algum segundo bate na consciência dele, meu Deus, olha, fiz coisa errada. Se ele não for doente, esquizofrênico, ou qualquer coisa assim, ele vai sentir remorso. Quem tem remorso não é esquizofrênico. Quem sente dor de pecado não é esquizofrênico. Se ele sentir remorso, é porque Deus falou na consciência deles. Deus falou na consciência deles. Porque imagina comigo. Nós falamos que Deus é amor, não é isso? Deus é amor. Como que a pessoa que vive lá no deserto, numa opressão terrível, não tem acesso à Bíblia, não tem acesso ao pastor, não tem acesso a nada, como que ele pode ser salvo? Ninguém vai lá falar da Bíblia. Ninguém vai falar de Jesus Cristo. Ninguém, é injusto, Deus é injusto, pessoal. Não seria justo. Seria injusto, mas sabe o que acontece? A consciência dele é o que ele está falando aí. A consciência dele acusa que ele praticou pecado. E ele fez coisa errada. A consciência dele dirige ele a fazer coisa certa e fazer coisa errada. Fazer coisa errada. Vou contar uma história aqui. No céu, a gente vai ver pessoas que nunca vêm na igreja. No céu a gente vai ver pessoas que nunca vieram na igreja. E no céu, a gente vai procurar pessoas que vivem muito na igreja e não vai achar. Não vai achar. Por quê? Conversão sincera entre nós e Deus através da consciência. Você está consciente de que você está buscando Deus de verdade? Você não está trocando nada com Deus? Você quer o amor de Deus, se foi salvo da ida para o inferno? Vários textos bíblicos podem falar para você, mas o lugar que mais fala é na tua consciência. Puxa vida, ele tem na igreja, porque eu vi coisas boas, ele fala de Deus. A nossa consciência, pessoal, é um negócio sério. Há alguns segundinhos, minutos, tem gente que é horas, da noite, que nos pega. É aquela hora que você põe a cabeça no travesseiro antes de dormir. Você começa a passar o filme da sua vida, nossa, aquilo, aquilo outro, é Deus falando com você, através da sua consciência. Mas, quando é Deus que fala? E quando não é Deus que fala? Deus, ele te acusa do pecado, mas com a ideia de fazer você se arrepender e voltar para ele. Ele te acusa com amor, na consciência. Te acusa com amor. E o inimigo? João 10, 10. Ele veio para matar, roubar, e destruir. Se aquela ideia, aquele peso na sua consciência, é ao invés de te levar ao arrependimento, de fazer você, nossa, vocês vão estar para Deus. Ao invés de te levar a buscar uma aproximação de Deus, ela te fazer ficar para baixo, é o inimigo que está falando. A coisa mais simples, pessoal, é você saber que quando que Deus está falando, quando o inimigo está falando. Tudo que Deus fala, ainda que seja difícil, é para você subir, ir para o céu. Quando o inimigo fala, é para te derrubar. ou é para matar a sua alegria, ou é para matar a sua felicidade, ou é para matar o relacionamento do seu marido e mulher, filho e pai, é isso. Ó, tem palavras que quando Deus fala, é bênção. E fica feliz. Né? É a mesma palavra, quando o inimigo fala, te derruba. A mesma palavra. Mas a intenção são diferentes. Então, não é difícil você perceber. Falei, então, que Deus fala através da natureza. Precisa parar e olhar a natureza, hein, pessoal? Ainda mais nós, que somos uma região que é voltada para o meio agrícola. Nós precisamos parar e reconhecer. Olha, Deus está abençoando aqui. O Silvio falou para mim aqui agora, que deu chuvinha ontem à tarde lá na propriedade. Bênção, é isso mesmo. É isso mesmo. A chuvinha que veio foi bênção. Porque veio no tempo certo, no momento certo, da forma certa. É essa visão que nós temos que ter. Nós precisamos parar com esse negócio de ver, de esperar fumacinha. Nós precisamos. Porque senão a gente fica escravizado a uma mesma proceder. Nós ficamos esperando. O que o pastor vai fazer agora? Não, o que faz? Não, pastor, não, pessoal. Não, Deus ele não nos abandonou, Ele continua abençoando. Mas é preciso que você tenha esse olhar. Fui fazer uma venda, a pessoa é resistente, no final consegui vender. É Deus. Acredita que é Deus. Acredita. Estava com uma dificuldade, Deus proporcionou, resolvi. É Deus. É Deus, Deus tem cuidado de nós. Se nós observarmos a nossa vida, é mais bênção do que maldição. Deus fala através da natureza, fala na nossa consciência e fala mais do jeito. Olha lá, terceiro jeito. Isso é importantíssimo, meu Deus. Êxodo 24, 12. Isso é fácil, hein? O que é fácil? Porque todo mundo sabe. 24, 12. Ó, a minha fala assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tem escrito para os ensinares. Então, aqui é quando Deus escreve a sua lei na pedra. Deus primeiro falou na consciência, Deus primeiro falou na natureza, na consciência, agora fala em pedra. Vocês estão percebendo? Na natureza, as pessoas estavam muito mais próximas de Deus. Estava ali, ó. Tinha essa capacidade de verificar. Porque afinal foram essas pessoas que deram nome a tudo. Adão, Eva, estavam muito mais próximas. Aí as coisas vêm dificultando. Deus vai colocando na consciência. E as pessoas vão se afastando de Deus. Aqui, Deus já está escrevendo nas pedras. Gravando na pedra. Para você, ó, tem que ler. Nas pedras, é o que está registrado hoje em Êxodo e Levítico. É essa lei que nós conhecemos. Mas, é a mesma lei que fala na natureza e é a mesma lei que fala na consciência. Que lei é essa? A lei do pecado é você fazer coisas que desagradam a Deus. Se você ler toda a lei de Êxodo e Levítico, você vai verificar que é isso. Tudo que se faz lá, como pecado, é coisa que desagrada a Deus. Mas eu já falava isso lá atrás, na natureza e na consciência. Na natureza e na consciência. Então hoje, isso que nós temos registrado na Bíblia é o que Deus falou nas pedras. Deus foi mais específico, escreveu na pedra. Por quê? Porque o homem, a cada dia que passa, se afasta mais de Deus. Pessoal, hoje se fala muito de Bíblia. Hoje se fala muito de pregação. Hoje se fala muito de Evangelho. Mas as pessoas não se convertem. Elas não se convertem. Elas passam pela igreja esperando uma bênção. Lá no Mercadão do João. João sou eu. Lá no Mercadão do João. Vou pegar uma bênção lá do João. Ah, tô 2 meses lá, não tive bênção. Vou no mercadão do chapéu lá. Lá vou no mercadão do chapéu. Ah, não teve bênção? Vou lá no mercadão de Israel. E fica pulando. Ele não quer se converter. Ele não quer salvação. Ele quer bênção material. Mas Deus prova as pessoas. Deus prova. Vocês sabiam que no Brasil tem 50 milhões de crentes? É pouco. É muito, né? Já era para ter mudado alguma coisa nesse país, né? E sabe o que é pior? Tem 50 milhões que desviaram também. Então era para ser 100 milhões. A mesma quantidade de pessoas que frequentam a igreja é a mesma quantidade de pessoas que passou pela igreja e saiu pela porta do fundo. Não ficaram na igreja. Voltaram para o espiritismo, voltaram para qualquer coisa, para o mundo. Não ficaram na igreja. Essas pessoas se converteram? Não. Não se converteram. Elas vieram buscar uma bênção que era que elas queriam e não alcançaram, foram embora. Foram embora. Bênção que Deus garante é ir para o céu. O resto é acrescentar. O resto ele dá de acrescentar. Mas a garantia é ir para o céu. Essa é a garantia. Agora, você tem que esperar para ver. Tem que ter fé. Mas tem gente que a fé dele tem que ser materializada. Ele tem que tocar na bênção. Se ele não tocar na bênção, ele não acredita que não é abençoado. Tem gente que é assim. E o Deus do Novo Testamento, o relacionamento dele conosco não é esse não, hein? O relacionamento dele conosco é conversão de coração. Tem 50 milhões de crentes convertidos e tem 50 milhões de desviados. Não ficaram na igreja. E sabe por que não ficaram na igreja? Porque o cara que fica aqui na frente com o microfone prometeu um monte de coisa. Aí ele não alcançou, os caras vazaram. Ó, de coração, eu não prometo nada, hein? Não espera que, eu vou pôr a mão, vai. Não, se Deus pode me usar. Se Deus me colocou aqui, me separou, ele tem um propósito na minha vida. Eu creio nisso fielmente. Mas eu não prometo nada. A palavra promete a você que se você crer, você vai para o céu. É a palavra, eu estou falando para você o que a palavra diz. Deus pode me usar para abençoar, para cura, para libertação. Não tem dúvida, pode usar qualquer um de nós. Tá? Mas eu prometi que você vai ter um carro zero. Você vai, jamais. Tem umas apias pretas ali que eu olho pra caramba, tá dando quebrado. Se quebrar, não dá problema. Não é por aí, pessoal. Eu quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu. Não quero usar pia zero. Eu quero ir pro céu. O meu desejo é pro céu. Eu creio que Deus nos garante isso. Teve que escrever nas pedras porque o homem estava se afastando de Deus. A consciência do homem já está cauterizada. A visão já não consegue ver na natureza a presença de Deus. Se vocês conseguem olhar para a natureza e ver ainda essa beleza, vocês é diferente de 90% do povo lá fora. Eles não veem isso. Eles olham para a lua e pensam assim, eu vou lá. Não pensa se é bonito, não, eu quero ir lá. Quero tocar na terra lá. Entendeu? É isso que eles querem. Será que tem ET lá? Será que tem homem verde? E se tiver? Deixa lá. Não consegue ver a mão de Deus. Ele quer ganhar conhecimento e avançar. Então, se você consegue ainda ver Deus trabalhando na natureza, Deus trabalhando em pequenos atos, você faz parte daqueles primeiros. Se a tua consciência ainda dói quando você faz coisa errada, se você fala, puxa vida, eu fiz coisa errada, você faz parte desse grupo dos segundos. Deus continua falando na sua consciência. Se você lê a Bíblia, quando vê a Bíblia e vê lá algo que é descrito como pecado, e você entende, é pecado. Exemplo, sacrificar animais hoje. É o quê? Pecado? Sacrificar. Deus não quer mais esse tipo de sacrifício no altar. Isso é pecado. Mas por que tem religião que usa a Bíblia e sacrifica animal? É a mesma Bíblia que eles falam que usa. Por que tem religião que usa a Bíblia e sacrifica? É porque eles, ainda com a palavra escrita, eles não conseguem ter a revelação. Revelação é entendimento, eles não conseguem entender. Estão lendo lá, ó, não é mais para sacrificar. O sacrifício perfeito foi Jesus Cristo. E os caras vão para a beira de rio, vão para a beira de morro para sacrificar. E eles lêem a Bíblia que nós lemos. Mas por que não entende? Por que não tiveram a revelação? Porque o coração está duro. Porque os olhos estão como escamas. Então, se você consegue, não é ler e entender a Bíblia. Não, mas se você lê ali, ó, sacrificar animal é pecado. Se você entendeu isso, você tem a revelação de Deus. Revelação é entendimento. Entendi isso. Deus falou no teu coração. Deus falou no teu coração. Não fica esperando manifestações, jogo de luz. Não para. Não é isso. Passou disso. Não existe mais isso. Isso foi um caso específico, um momento específico. Deus hoje está com a boca aberta falando com nós aí, ó. A boca de Deus chama-se Bíblia. Aberta. Falando com a gente. E a gente ainda precisa ser como os primeiros tocar. Tocar. Sentir a bênção. Sentir a bênção. Presta atenção para não ser enganado. Presta atenção para não ser ludibriado. Deus falou primeiro através da natureza. Deus falou através da consciência. Ó, fiz coisa errada. Deus fala através da Bíblia. Mas tem mais. Tem mais. João 1,14. Quarto evangelho. João 1,14. Ó, que legal. E o verbo é palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. O que ele está falando aqui? Ele está falando que, ó, no começo, ele falava na natureza. As pessoas conseguiam ver a natureza, ver Deus falando. Aí depois ele teve que falar na consciência das pessoas. Na consciência. Ah, estou arrependido e tal. Aí as pessoas foram se esfriando, se afastando, ele veio e escreveu nas pedras. É o texto bíblico. Não tem choro. Se você tem acesso à Bíblia, você sabe. Aí depois, ele, que ele fez? Ele pegou a Bíblia, pegou a natureza, pegou a consciência e manifestou através do quê? De um ser humano, que é Cristo. Cristo é o verbo, é toda a Bíblia que se fez carne. Tudo que Cristo falava e fazia é o escrito na Bíblia. Tudo. Teve que vir alguém como nós para falar do jeito que nós, sofrer como nós sofremos, sentir saudade, fome, chorar. Pra, por quê? Porque as pessoas já não estavam conseguindo mais obedecer ao que estava escrito na pedra. Aí Jesus falou assim, não. Tudo que está escrito aí eu vou fazer. Para vocês perceberem que é possível. Para vocês perceberem que é possível. O verbo, quer dizer a palavra, se fez carne, se transformou em homem. Jesus, ele cumpriu exatamente tudo que está na Bíblia. Voltando, Deus falava na natureza, Deus falava na consciência, e fala ainda, com mais dificuldade, Deus falou através de pedra, e aí depois, Deus veio em carne, assim como as pessoas tiveram dificuldade e tem hoje dificuldade para ver Deus na natureza, as pessoas com a mente cauterizada têm dificuldade para ver Deus na consciência, as pessoas com dificuldade têm dificuldade para poder ver Deus no que está escrito, As pessoas tiveram dificuldade para ver Deus em carne. Não acreditaram em Jesus Cristo. Não acreditaram. Olha, Deus vem falando, hein? Natureza, consciência, escrito. A pessoa veio, Deus veio. E as pessoas rejeitaram Deus. Vê como é difícil? A cada dia vai se afastando mais, ficando mais difícil. Deus veio, falou e as pessoas rejeitaram. As pessoas rejeitaram Jesus Cristo, que era o Verbo. Mas não parou aí. Deus continua falando conosco. Ele quer falar conosco. Ele não nos abandona. É amor. É amor puro. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Nossa, hoje a gente vai se deliciar com a Bíblia, hein? Romanos 15. Pessoal, tem que ler a Bíblia, hein? Que vai que o pastor esteja mentindo. Tem que ler a Bíblia, confirmar. Ó, o pastor está falando a verdade, está escrito aqui. 15:4. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pessoal, Deus falou na natureza, falou na consciência, falou nas pedras, falou através de Jesus Cristo. Pergunto, até Jesus Cristo, existia o Novo Testamento? Não, não tinha o Novo Testamento. Aí Deus, o que ele fez? Completou a Bíblia com o Novo Testamento e agora nos, ele fala que nos fala através de toda a Escritura. Todos os 66 livros. Ele vem aumentando o número de informação. Sabe por quê? Porque nós estamos cada dia mais se afastando de Deus. Está cada dia mais difícil, pessoal. Tem muita igreja, mas poucos convertidos de verdade. O que tem são mercadores. São pessoas que querem tirar algo de Deus. Querem arrancar de Deus. Mas convertido mesmo, que está na dureza, no sofrimento, que continua persistente, são poucos. São poucos. Ó, as pessoas vão se afastando de Deus, Deus vai aumentando as informações que é para poder a pessoa não alegar que não sabe. Jesus morreu. Deus, então, agora falou através das Escrituras. Todos os 66 livros falam a respeito de Deus. Mas não parou aí, pessoal. Porque tem gente que ainda não aceita o Novo Testamento, sabia? Tem gente que não acredita no Novo Testamento. Tem gente que quer ficar lá só com o Antigo Testamento. Quer fazer um prático do Antigo Testamento. Eles acreditam que Jesus Cristo é Deus. Tá? Aí Deus não parou para aqui. Ele falou mais. Vamos ver aqui o que ele falou mais. Acho que nós vimos de Bíblia o ano inteiro, estão vendo hoje, hein? Atos 8, 10. Atos 8, 10. Pronto? Desde o mais pequeno ao maior, ele dizia: esta é a grande virtude de Deus. Qual que é essa grande virtude que ele está tentando trazer aqui nesse texto? Ele está querendo dizer que a grande virtude é a palavra de Deus que fica gravada no nosso coração. No nosso interior. No nosso coração. No nosso interior. Vou voltar. Vou acabar de explicar isso. Deus começou falando com nós na natureza. Hoje poucos conseguem perceber isso. Deus continuou falando através da consciência. Poucos hoje têm consciência, porque tem consciência cauterizada, não se arrepende. Deus falou nas pedras, que é o texto bíblico, Levítico, Êxodo, e são as leis. Deus falou através de Jesus Cristo. Muitos rejeitaram. Deus acabou falando com o Novo Testamento, a Escritura completa. Aqui, o que Deus está falando de coração é o Espírito Santo. Que hoje, nós que aceitamos a Cristo, todos nós, temos dentro de nós o Espírito Santo que fala conosco. Sempre fala. O que é que nós não prestamos atenção no que Ele fala. Às vezes nós não entendemos como Ele fala. Este é o grande problema. O problema não é que o Espírito Santo pode falar, não é isso não, ele continua falando. O problema é que nós não entendemos mais a linguagem dele. Nós não entendemos a linguagem do Espírito Santo, porque fomos contaminados com tantas coisas que perdemos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar. Perdemos. E como que o Espírito Santo fala hoje? Primeiro, para ele falar, é preciso que você dê a ele o quê? Atenção. Você tem que parar para ouvi-lo. Você está conversando com alguém, a pessoa está correndo para lá, correndo para cá, e não está dando atenção para você, como é que você consegue falar? Não tem jeito. Em um momento você tem que parar e prestar atenção. Opa, está falando aqui. Esse Espírito Santo, ele pode falar com você através da natureza, vai revigorar você, assim como os primeiros. Ele pode falar com você através da sua consciência, ele está revigorando você. Lembra-se que quando nós somos batizados, que aceitamos Jesus Cristo, o que aconteceu com o nosso espírito? Nascemos de novo. Esse espírito que o mundo tem, que não consegue enxergar Deus na natureza, não é mais nosso. Esse espírito que se afastou de Deus, que não consegue ver Deus na natureza, não é mais nosso, é do mundo. Nós aqui ainda, quando eu falei, eu vi muitas cabeças balançando, nós aqui ainda olhamos para a natureza e vemos Deus, vemos a ação de Deus, mas é você que vê? Não, não, porque nós somos caídos, é o Espírito Santo que está dentro de nós que ainda faz a gente ver isso. É o Espírito Santo que está dentro de nós que faz a gente ter consciência de que estamos fazendo coisa errada. Ó, vocês na igreja, estou fazendo coisa errada. É o Espírito Santo, porque nós somos que nem aqueles que estão se afastando de Deus. Éramos, melhor. Quando aceitamos Cristo, Ele vem habitar em nós através do Espírito e nos volta, nos revigora a ter essa capacidade de ver isso, pessoal. Vocês estão me acompanhando? Certeza que está acompanhando? Eu estou achando que hoje está mais difícil, sabia? Mas é preciso você saber disso. É muito importante você saber disso. Que aquele ser humano que não conseguia ver Deus na natureza é porque ele não está dando atenção para o Espírito Santo. Se ele é batizado, se ele se converteu, se arrependeu dos pecados, ele tem essa capacidade de olhar para a natureza e ver Deus agindo. Ih, pastor, mas isso aí é coisa de fresco. Não, não é coisa de fresco, não. Não é coisa de fresco. Você olhar para a natureza e ver uma abelha. Faz uma abelha, então, você. Você é bom, faz uma abelha. Você tem que entender que você é Deus. Como é que uma mandioca é mais forte da terra? Ah, é complicado esse negócio, né? É mais fácil fazer um carro, sabia? Do que fabricar uma mandioca mais da terra. É mil vezes mais fácil do carro. Então, quando você tem essa sensibilidade de ver a natureza e, puxa, Deus passou por aqui, é o Espírito Santo que está falando. Você tem essa sensibilidade de ouvir um olhar da cabeça, nossa, cruzei os mar vermelho, precisava disso, coloquei minha família em risco. É Deus falando através do Espírito Santo, que reivindicou, te deu capacidade alguém para entender isso. Quando você lê o texto bíblico, como a irmã leu aqui, Salmo, que Deus é o nosso protetor, Davi clamava e sabia da resposta. Você tem essa convicção que é verdade? É o Espírito Santo falando no seu coração. Quando você acredita que Jesus Cristo de fato veio em carne, mas ele era Deus, é que o Espírito Santo te esclareceu. Porque tem gente que não acredita que Jesus Cristo era Deus. Tem gente que não acredita. Esse não teve a revelação. O Espírito Santo não falou no coração dele, mas se você crê nisso, você tem que entender que isso é Deus. Se você consegue abrir a Bíblia lá na sua casa, um dia por mês, um dia por semana, se você parar um pouquinho para prestar atenção no culto, não é você! Não é você! É o Espírito Santo que te faz fazer isso! Será que você entende? Nós mesmos não queríamos abrir Bíblia! Nós mesmos não queríamos ouvir Deus! Nós mesmos não queremos ir na igreja! Mas é o Espírito Santo que nos incomoda e fala, você tem que ir para a igreja. Você, eu estou dentro de você, eu preciso ir na igreja, você tem que ir lá comigo. É preciso que você entenda isso. O Espírito Santo, ele fala conosco através de tudo isso. Da palavra de Jesus Cristo. Agora, não fique esperando atos mirabolantes que possam acontecer na sua vida. O grande milagre é que você está aqui. O grande milagre é que você vai para o céu. O grande milagre é que você abre a Bíblia. Este é o grande milagre, você abrir a Bíblia. As pessoas não querem abrir a Bíblia. As pessoas preferem abrir uma revista besta, não querem abrir a Bíblia. Isso, você abriu a Bíblia, não foi você, você tem que entender isso. A nossa natureza, ela não quer isso. A nossa natureza adâmica é voltada para o erro, para o pecado. Ela não consegue entender o que é erro. Eu comecei falando das pessoas que vêm para a igreja comemorar a vitória do Palmeiras. E das pessoas que estão no mundo comemorando a vitória do Palmeiras. É o mesmo evento. É o mesmo evento. Só que uns têm uma visão. Não. Eu vou, aconteceu o futebol, passou, mas agora é a hora de buscar Deus. E tem outros que não têm essa visão, mas que tem que prosseguir com essa satisfação da carne. Ah, foi campeão, agora é a hora de beber, então. Agora é a hora de zoar o corintiano. Agora é a hora de zoar o outro. Porque a visão dele é a visão de carne. Ele não nasceu de novo. Ele não tem o Espírito Santo que fala assim, meu, uma coisa no seu tempo. É essa que você tem que entender. Não fique esperando que para você ter Espírito Santo, você tem que pôr a mão e sair fumaça, ou sair raio. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim. Se você parou um segundo para ouvir o que eu estou falando, é que o Espírito Santo te obrigou a parar. Porque você quer ir embora. Nós queremos ir embora. A gente não quer ouvir isso. A gente sabe tudo já. A gente é bom demais para poder ouvir isso. Entenda. É o Espírito Santo que nos faz buscar coisas que são de Deus. É o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu busco tão pouco. Não, você busca muito. Tem espaço para buscar mais, mas você busca muito. Pessoas do mundo que não buscam nada. Você vem um dia, você já está buscando mais do que 90% das pessoas que estão agora. Entendam isso. Entenda que o homem não é só corpo. Entenda que Deus vem falando com a humanidade desde o princípio. Deus quer falar, a cada vez, Deus, ele cria mais mecanismos para poder falar, porque as pessoas vão endurecendo o coração. Olha, antigamente o cara olhava lá, que era quase, todo mundo quer Deus. Deus teve que mandar o filho dele, as pessoas não acreditavam. Não acreditavam. Entendam, pessoal, nós, quando a Bíblia fala que nós somos um povo santo, quer dizer, separado, é que de fato nós somos santos. Nós somos separados. Nós somos separados disso que é mundo. Mas há uma luta. Há uma batalha. Há uma guerra. O inimigo quer nos ver de volta. O inimigo quer nos tragar de volta. Nós temos sempre que escolher. E Deus nos deu a opção. Dar ouvido ao que Deus fala ou dar ouvido ao que o inimigo fala. Deus é amor. Todo ato de Deus, ainda que pareça que seja dureza, reprimenda, é ato de amor. Tudo que o inimigo faz, ainda que seja bonito, ainda que seja lindo, bonito para o mundo, mas mas rouba a tua alegria, rouba a tua saúde, rouba o teu relacionamento familiar, é do demônio. É simples. Roubar, matar, destruir. Não pense que o inimigo vai se apresentar para você como a Igreja Católica mostra. Vermelho, contundente e... Não! Ele vai apresentar para você. Vai se apresentar para ti com a camisa do Palmeiras, um shortinho bem curto, um cabelão loiro. Está entendendo, né? É assim que ele vem. É assim que ele vem. Ele não vai se apresentar feiado, tudo vermelhão lá e tá camisando o Palmeiras. Vai nada. Vai nada. É através da propina, através da mulher, através da bebida. É assim que ele se apresenta. Para nos ludibriar. Mas não esqueça. Roubar, matar e destruir é ato do inimigo. Para que tenha vida e abundância, é ato de Deus. Mas tem mais um jeito que Deus fala conosco. Mais um jeito. 2 Coríntios 3, 2. 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. 2 Coríntios 3. Está acabando, viu, pessoal? 2 Coríntios 3. Ó, 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. A minha Bíblia fala: vós, crentes, crente por minha conta, sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Entendeu? Entendeu? Deus fala hoje através do crente. Deus fala hoje que nós, crentes, somos as cartas vivas. Que nós, crentes, somos aqueles que vamos convencer o mundo, ser sal da terra, a luz do mundo, com a nossa manifestação. Ela fala que nós fazemos a diferença. Por quê? Porque as pessoas não querem ler mais evangelho. Quando lê, destrói, distorce o evangelho. Mas eles têm que olhar para nós e perceber que ainda há um remanescente fiel. Ainda há um povo que crê e pratica o que Deus determinou. Ainda é esse povo. Hoje, você não vai conseguir converter a sua família falando. Não vai. Porque eles já estão careca de ouvir. Ou cabeludo de ouvir. Eles não vão. Por quê? Abre a televisão, tá lá o R.S. Soares falando. Troca de canal, tá o do Chapéu falando. Vai no outro lá, tá o de Israel falando. Põe no canal da Igreja Católica falando. Abre a porta, tem um testemunho de Jeová ali na porta. Vai, Bíblia, mas tem, pessoal. Bíblia é o que mais tem. É o que mais tem. Você vai pregar para alguém hoje, eu já conheço. Eu já conheço a história. É a nossa postura dentro de casa que vai converter as nossas famílias. É a nossa postura. Crendo em Deus, orando, buscando, confiando, não brigando, não discutindo, não querendo convencer com palavras. É o que Cristo fala. E é a última manifestação de Deus. Nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Nós somos os atalaias de Deus, a nossa vida. Nós somos o mensageiro de Cristo, é o nosso proceder. Você vai anunciar, as pessoas olham, nossa, aquele cara é diferente, hein? Por que ele é diferente? Vai começar a se aproximar. Começa a falar e tal. Não, Deus é bom, Deus é poderoso, eu confio em Deus, isso aqui é obra do Senhor e tal. Nossa, gostei. Se interessa por você, no seu trabalho, ó, ele é diferente, hein? Não fala mal de ninguém, não xinga, não entende, está sempre acreditando, está sempre confiante. É um vitorioso, embora haja dificuldade. Nossa, diferente é carta viva. Não é pastor falando. Se eu falo e falo e falo e não demonstro, não vai adiantar nada, você é mais encanador. Isso é o mais fala, mais um falador. Só que usa a barba, diferente. mas é igual aos outros. Não, eu tenho que falar e tenho que demonstrar. Mas não é para vocês poderem demonstrar, não, hein? O meu compromisso é com Jesus Cristo. Eu faço para Deus. E fazendo para Deus, atinge a todos nós. Eu faço para Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Eu sei que fazendo para Deus, vai agradar aqueles que confiam em Deus. Vai agradar aqueles que confiam em Deus. O nosso testemunho não é palavras. Aliás, não são palavras. Né? Não são palavras. São atitudes. Postura. Gesto. Compromisso. Compromisso. Compromisso. Compromisso. Compromisso. Domingo, 7 horas, igreja. Acabou, velho. Ah, mas não quero saber a igreja. Se você não vem, aconteceu. Mas domingo, 7 horas, igreja. É um dízimo da hora que você tem na semana. Ah, mas tem um compromisso sério. Tudo bem. Deus entende. Mas ficar em casa, vocês estão de parabéns, hein? Ficar em casa para ver Palmeiras ganhar, para ver São Paulo ganhar, isso já passou. Tem replay, isso aí depois. Compromisso com a igreja. Tem que ter compromisso, tem que ser disciplinado. A bênção está na disciplina. A bênção está no compromisso. Não adianta, pessoal. Ah, hoje acho que vai ser um culto bom. Qual que é o tema? Não, vai falar que Deus derrama a bênção do céu. Hoje eu vou. Aí vem o que é? Quer enganar Deus. Ah, vou lá porque... Não faça isso. Não faça isso. A cada dia... Nós vamos aprendendo algo mais, a cada dia vamos renovando a nossa mente, a cada dia vamos nos colocando na posição que Deus quer para poder nos abençoar. Bênção de Deus não traz dores, hein? É outra forma de você saber se é Deus que abençoou ou não foi Deus que abençoou. Simples. Recebeu um negócio que você acha que é bênção, trouxe divisão em casa, esquece, não é de Deus. Esquece. Bênção de Deus não traz divisão. Bênção de Deus traz união, traz alegria para todos que estão envolvidos. E cresce cada vez mais. Tá bom, irmãos? Falamos demais, muita Bíblia. Vai ficar cabeça cheia da Bíblia, né? Eu espero que Deus tenha falado nos corações, que vocês percebam isso. Eu falei que o meu intuito no começo era que vocês entendessem o que é revelação de Deus. Revelação de Deus é entendimento do texto, da passagem, do momento, daquela situação. Você tem revelação de Deus, olha que você olha para o pé de mandioca, que saiu com bastante raiz, fala, nossa, que bênção. Olha, de Deus. Você tem revelação de Deus ali. Se tem revelação de Deus, na hora que chega um quilo no meio, sobrou um dinheirinho na conta, nossa, esse mês foi abençoado. Né? Revelação de Deus, se você viu ali uma manifestação de Deus, você foi abençoado. Se tem revelação de Deus, na hora que você fala, puxa vida, hein? Estava com aquele problema de saúde, Deus nos curou. Estava comentando com a esposa essa semana. Esse ano inteirinho, graças a Deus, volta um mês, mas eu creio. Esse ano inteirinho, não fomos uma vez no hospital. Você pensa? Ah, como não? Lógico que é bênção, é Deus protegendo. É você olhar, saber olhar. Saber como olhar para eles. Então, revelação de Deus não é barulho, não é mão escrever na parede, não é o pastor falando assim, ó, oh, irmão, tira você de camisa azul aí, ó, lá no fundo, ó, camisa listrada azul. Tem uma revelação para você. Não faz isso, hein? Revelação é no seu coração. No seu coração. Existem muitos revelamentos, mas pouca revelação. Deus que nós pregamos é um Deus o quê? Pessoal. De relacionamento. Ele fala com cada um de nós. Ele tem o nosso endereço, o nosso telefone, ele sabe onde moramos, o que comemos, sabe tudo isso. Claro que a função do pastor é ajudar quando você está tendo essa dificuldade. Para ver Deus falando. Mas creia. Deus primeiro fala com você, para depois confirmar com o pastor. Deus não vai falar para mim, ó, diz assim, ó, mas não. Deus vai falar no seu coração, nós vamos orar junto e vamos sentir que isso é de Deus, perceber que isso é de Deus. Não fique esperando que eu tenha um revelamento. Eu não tenho um revelamento, hein? Não tenho. Quando muito, falo muito. Mas revelação, essa coisa, eu não tenho mesmo. Mas sei que Deus pode me usar, porque já usou. Deus, sei que Deus pode usar cada um de nós. Creio nisso primeiro. Tá certo, pessoal? Rapidinho. Hoje eu estava lá em Londrina, eu e o Sr. Luiz. Aí teve eleição da igreja, né? Rapaz, não é que eles me elegeram para fazer parte da igreja? Os pessoal acha que está com, meu Deus, o pessoal acha que está com algum problema. Entendeu? Então, a partir de agora, pessoal, eu e o Sr. Luiz, nós fazemos parte do ano que vem, né? Da diretoria da igreja de Jesus. Somos parte da diretoria da igreja, eu estou brincando, mas para mim foi uma grande felicidade. Eu fiquei muito feliz quando eu fui anunciado que poderia fazer parte da votação. Fiquei muito feliz. E vou explicar por quê. Quando eu vim para Londrina, esse domingo vocês vão ter, mas lá eu não sabia. Lá em Tupã, alguém diz, está indo para Londrina? Tá. Quer ser pastor? É, não vai ser. Não vai ser pastor. Porque lá você não vai conseguir ser pastor lá. Palavra de bênção ou maldição? Maldição, o que eu fiz? Amarrado no nome de Jesus, eu tenho um coração. Está amarrado no nome de Jesus Cristo. Eu não tenho essa palavra, eu não aceito essa palavra. Então hoje, só o fato de anunciar lá que eu poderia participar, fiquei muito feliz. Muito feliz, pessoal. Deus está quebrando, quebrou já essa maldição. Mas muito feliz. Ah, mas isso é milagre? É. Isso é milagre. Isso é milagre. Eu falo para vocês, se vocês estão andando, pessoas passam pelas suas costas e maldizem vocês, vocês não acreditam. Pessoas que vocês nunca viram, falam mal de vocês pelas costas. Por isso que nós temos que buscar em Deus. Por isso temos que ter oração, por isso temos que estar firme no Senhor. Por isso temos que estar firme no Senhor. Então, para mim, isso é bênção. Uma alegria imensa saber que aquela palavra de maldição não pegou. Não pegou. Por quê que não pegou? Alguém pode responder biblicamente porque não pegou? A maldição sem causa não pega. Não existe uma maldição lançada contra a tua vida que, se você não abrir brecha, vai pegar. Nenhuma. Pode falar o que for. Se você estiver firme com o Senhor, buscando a palavra, sendo honesto com Deus, honesto com o Espírito Santo, pode vir a maldição que for, não vai pegar. Não vai pegar. Você pode ser testado, pode ser provado por Deus. Mas essa maldição, ao final, ela fica em pé. Porque é a palavra do Senhor que diz. Tá bom, pessoal? Então, agora, eu e o Sr. Luiz, nós fazemos parte lá da direção. Eu sou o neófito, o mais novo. O Sr. Luiz me ensina como tem que fazer para poder participar desse negócio. E a gente tem que aprender com os mais velhos, né? Com os mais experientes. Tem sido bênção, tem sido alegria. Vamos orar? Ok, o relógio parou, hein? Eu fiquei olhando nele, a hora não passava. Olha lá, ó. Falei, nossa, 5:30? Ó, o culto vai ficar mais longo. Desculpa, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por ter esse tempo. Que o Senhor possa tocar o coração do Senhor para me perdoar por esse lapso, porque de fato eu não consegui ver o relógio, Senhor, meu Deus. Abençoe a cada vida, agradeço, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, nas nossas vidas. Abençoe cada família aqui representada. Agradecemos porque o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, nas nossas mentes. Que nós possamos ter aprendido mais de Ti, Pai, e praticar, para sermos verdadeiramente a palavra viva do Senhor, as cartas vivas, para que as pessoas olhem para nós e reconheçam a ação do Senhor sobre a nossa vida. É a oração que eu faço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém.